sei que tu estás comigo em todo tempo, Deus de milagres, caminho no deserto, sei que tu estás bem perto, sei que tu estás bem perto.